Iniciando o programa Solta Sapo na Escola Estadual Maria Ibanez Novaes, com os melhores alunos de todos. Estamos aqui fazendo vários downloads, iniciando o nosso Solta Sapo, uma salva de chuva. Nossa pauta é a água. Rio Doce. Era uma vez o Rio Doce. Conte uma história mágica sobre o Rio Doce. Te preserve o Rio Doce. Aqui de manhã, na rádio Solta Sapo, em cima lá do trilho os peixes fizeram um ato com essa galera aqui que é muito linda. Hoje tamo passando de bike por Ipatinga, pedalando na estrada, a gente segue assim na regeneração. A gente segue de bike sempre pelo mundão, onde as crianças que soltam aquele sapo e aquela lagoa que fica naquele lago. Eu vou fazendo um chão todo colorido, enquanto as crianças sobem aquele sorriso. Na escola a gente vai passando, fazendo a nossa história. Segue sempre frente na glória. Eu vou chegando, mandando o rap improvisado. A gente vai chegando junto, lado a lado. É o grande ciclo, passando na regeneração. Agora a gente pede o pé no chão. Chuva.